Mas é que, mano, a realidade ainda tá osso. O plano segue o mesmo, tirar a mãe do sufoco. Tem que tá na atividade mesmo não tendo mais gosto. Segui na caminhada e escrevi esse som novo. E a realidade, mano, ainda tá osso. O plano segue o mesmo, tirar a mãe do sufoco. Tem que tá na atividade mesmo não tendo mais gosto. Segui na caminhada e escrevi esse som novo. E tipo assim, por várias vezes tu pensa na derrota e alguns motivos te fazem recuar. Olho pro lado e não encontro as respostas, e ainda assim transparecer que é nós que tá. Hype é mãe não chorar, Lili do parça cantar. A boa pra nós catar, carro forte pra surfar. Copos pra cima, longe da mira dos tira. King size de dinheiro, bundas de travesseiro. Prata no pescoço, perfume Ralph Lauren. O sofredor, olhem, virou vencedor. Chorem, bandida, relaxa e molha as palavras comigo. Da vila até a pinga, daria um filme de mutino. Nessa estrada o que não falta é obstáculo. Queria que tudo mudasse, mas não é fácil. Quando não tem, não encontro um aliado. Quando tu tá com as folhas, é vegano pra caralho. Tirando forças pra seguir de onde não tem. Se nós é o corre, segue avante, vamos além. Fazer dinheiro hoje é o que me convém. Sempre atento com os falsos, que hoje em dia é o que mais tem. Só não dorme no trilho que o trem passa. Sobreviver tacado, morrer é de graça. Abraçar o mundo na emoção, ninguém conseguiu. Pega a visão, até Superman do cavalo caiu. Por isso o tapete lá em casa é de casca de ovo. O que me deseja, que deseja em dobro. Minha meta é 10, qualquer aposta eu cubro. Filha, fome, cê não passa, eu juro. Mesmo que a realidade, mano, ainda esteja osso. O plano segue o mesmo, tirar a mãe do sufoco. Tem que tá na atividade mesmo não tendo mais gosto. Segui na caminhada e escrevi esse som novo. Mesmo que a realidade, mano, ainda esteja osso. O plano segue o mesmo, tirar a mãe do sufoco. Tem que tá na atividade mesmo não tendo mais gosto. Segui na caminhada e escrevi esse som novo. Nessa vida montanha russa gigante, São Paulo é selva, Tony Caldring Yang. Nessa vida montanha russa gigante, São Paulo é selva, Tony Caldring Yang. São Paulo é selva, Tony Caldring Yang. São Paulo é selva, Tony Caldring Yang. São Paulo é selva, Tony Caldring Yang. São Paulo é selva, Tony Caldring Yang. São Paulo é selva, Tony Caldring Yang.